Romeu, como sempre eu repito, pretensão 2-3-4-5, alternando 2-6-8-5. Alpha is on an ambulance, you have to come down. Direita, taxi Eco 21 é falado. Thank you. Alto 5485, frequência 123.8, alternando 2.8. Boa tarde, Senhor 327. Senhor 327, contato radar, que fazia o Bravo, 180. 180, via Coral no Bravo, 6327. Autorizaria com a referência por hoje, Coral? O Coral. 0, vento no 209, 129. Salvador, uma lua 223, na passarela do decolar, assista. 3, 2, 3, 1, contato radar, você chegou na equipe, sai da mão, cancela a restrição. Sai 180, direto, cancela a restrição. 2, 3, 1. Programa 227, Reduz para 2, 2, 0, 9, 5, 7. comunicação no site será autorizado. Por isso, se quiser manter até mais próximo para ver se consegue pousar na 1-0, pode manter também a chegada reduzida.

quente, mantenha a pressão. Trama 35, contato radar de colagem, mantenha a reta até 2.000 pés, após a da sanção. Mantenha a reta até 2.000, qual ação boa, nossa reta até 35, quando possível, Leda. Após 3.000 pés, autorizado. Após 3.000, Leda, até 35, Leda. Ele se deram 7, se faz com a rede de drone, ele se deram 9. Nós chamamos a Tian que está presente autorizado o cruzamento da final título 0, reporte final título 0 do Zé Livre. Para noroeste, passando 2.000 pés em seguida. pela direita, pistola 7, reporte nacional. Autorizado, base pela direita, reporte nacional, Jack. Flipo 07, prossiga direto para o Tapuã, reporte a vertical para o Tapuã. Lado passando 1007. Rádio 4463, contato radar na decolagem, mantenha a reta até 2010 após sair da Arboru. Cliente, mantenha a reta até 2010 após a Arboru, na Azul 4463. Para o Tapuã. aqui é o Zulu 9, curva à esquerda, porte na perna do Epistro Zero. Curva na esquerda, acelerando para o 1000 pés, apontará a perna do meio Epistro Zero, Olímpico 07. Jorge vai alerta para o gol 1097. 4, autorizado a decolar pistola 0, vento 120 graus, 15 horas. Vento 120 graus, 1 0. 06, fica para 2010, 2500, autorizado com a LS3, está estabilizado. Salvador, boa tarde, 2789, boa tarde, avistado, autorizado por Cristiano Zero, vento 130 graus, 109. Voando 620, decolado aos 32, chame agora o controle de Salvador, 120, decimal 8. 1208, voo 620. Controle Salvador, boa tarde, voo 620. Salvador, boa tarde, voo 620. Voo 620, começa a pagar, 370, sair da boca. 370, saída pública, voo 620. 5420, 63, sinal LS2, estabilizado. 4422, sinal 0020, estabilizado, sinal LS2, estabilizado. Fazendo uma capacidade de sinal de expressão, de saber que era o nome do 0020. 3317, Alema, Pistão 0.